Se você continuar mexendo assim comigo, eu vou ficar pirado, danada. Minha teimosa. Minha mãe, vinha. Essa menina tem um jeito doce, dengoso, manhoso, gostoso, que mexe comigo, eu sei. É bom de olhar. Toda vez que ela passa, meus olhos se enchem de lágrimas e ficam pedindo um beijo, talvez. Ela tem um jeito parceiro que eu piro, meu Deus. Parece criança. Rosto lindo, bem desenhado, nariz afilado. Ai, ai, meu dengo. Comigo eu sei. É bom de olhar. Toda vez que ela passa, meus olhos se enchem de lágrimas e ficam pedindo um beijo, talvez. Ela tem um jeito parceiro que eu piro, meu Deus. Parece criança. Rosto lindo, bem desenhado, nariz afilado. Ai, ai, meu dengo. Namorar com você, eu vou ficar pirado. Eu vou ficar muito doidinho, doidinho da Silva. Essa menina tem um jeito doce, tem gozo manhoso, gostoso, que mexe comigo, eu sei. Toda vez que ela passa, meus olhos se enchem de lágrimas e ficam pedindo um beijo, talvez. Ela tem um jeito parceiro que eu piro, meu Deus. Parece criança. Rosto lindo, bem desenhado, nariz afilado. Ai, ai, meu dengo. Jamaica levou você pra Lagoa do Abaeté. Eu vou te levar pra Praia do Forte pra ver as tartarugas fazendo tartaruguinhas. Eu gosto muito.